sei que você gosta de brincar de amores, mas ó, comigo não, comigo não. Sei também que você, eu não sei mais nada. Um dia você vai ouvir de alguém o que ouvi de ti, então irá pensar como eu sonhei em vão. Não vá ou vá, você é quem quer saber. Sei que você gosta de brincar de amores, mas ó, comigo não, oh, comigo não. Sei também que você, eu não sei. Como eu sonhei em vão. Não vá, oh, vá. Você é quem quer saber. Eu amo, quer saber. Eu amo, quer saber. Eu amo você, eu amo você.